sucesso e a galera dá valor. Aqui em Sores, essa equipe dá um show. Vai, quebra, quebra, quebra, quebra, vai. Vai, vai, vai, quebra, quebra, quebra, quebra, vai. Com os magnatas da City, eu vou quebrando. Quebra o cacuete. O magnata da City. Quebra o cacuete. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Segura aqui o bagulho, vai doidar. Na via dança. DJ Luiz, o poderoso chefão. Eu tô tremendo, os magnata da City, eu vou tremendo. São 3 anos de sucesso e a galera dá valor. Aqui em Sores, essa equipe dá um show. Vai, quebra, quebra, quebra, quebra, vai. Vai, vai, vai, quebra, quebra, quebra, quebra, vai. Com os magnata da City, eu vou. Quebra o cacuete. Os magnata da cidade.